relax, vai ficar na brisa. Sossegado, deixa que a mente ameniza. Copos perturbados, gente insana à deriva. Só plantando briga, destruição, intriga. Deixa que a paz, o amor, nós irriga. Sigo só observando, aí eu tô na brisa. Século 21, a vida é louca. Uns querem din-din, querem blim-blim, não tô de troca. Insanidade é pouca, corda não tá frouxa. Uns querem demais, mas peixe morre pela boca. Amor, paz, então aí quem não quer ter? Goma sossegada, roupa, carro e os plaquê. Quer sofrer pra quê aí? Quem não quer viver sem ter com que se preocupar? Então, somente viver, o ser humano é só ganância no apetite. No olhar vi o convite, já passou do seu limite. Coração gelado, cérebro em brasa. O peito frio, a cabeça em chama. Infelizmente, a vida prossegue. Vida louca, coração de iceberg. Coração gelado, cérebro em brasa. O peito frio, a cabeça em chama. Infelizmente, a vida prossegue. Vida louca, coração de iceberg. O homem se esqueceu do amor, sabe odiar bem mais. Quanto mais conheço os homens, eu amo os animais. Vai viver a vida em vão, vive na terra em vão. Sem objetivo então, sem uma missão. 24 horas por dia e atrás do plaquê. Se esquece de viver dos que precisam de você. Só quer ganhar, obtar, lucrar, vencer. Crescer, comprar, tirar, quer ter poder. Pessoas preocupadas correndo aqui e ali. No centro da cidade feito um zumbi. Concentrada em suas tetas, seus problemas, suas contas. Já não respiram mais, vive uma rotina louca. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Coração gelado, mas o cérebro em brasa. Não abraçam mais seus filhos, não conversam com seus pais. Horas no inferno, alguns minutos só de paz. Inveja das flores que caem, não vê. Seu filho crescendo, você não vê. Vive aprisionado, só pensando em você. Não vê a chuva, o sol, as nuvens e nem vê as flores. Não vê o mar, as crianças, nem as cores. Seis amigos de verdade, você tem moleque. Mais milhares coleciona, eu sei, via internet. Século 21, a vida então prossegue. Cérebros em chama, corações de iceberg. Coração gelado, cérebro em brasa. O peito frio, a cabeça em chama. Infelizmente, a vida prossegue. Vida louca, coração de iceberg. Coração gelado, cérebro em brasa. O peito frio, a cabeça em chama. Infelizmente, a